Federação Espírita Portuguesa, foi seu presidente e agora no Porto colabora numa associação, a Associação Espírita Fraterna Francisco de Assis, e Xavier de Almeida é sem dúvida nenhuma uma referência moral para todos nós, principalmente para aqueles que tiveram o privilégio de aprender com ele, de privar com ele. E pessoalmente foi uma pessoa que me ensinou muita coisa, ensinou-me coisas que eu ainda não ponho em prática, né? como engolir sapos, calar quando me apetece dizer outras coisas. Não é um santo, obviamente, senão não estava aqui na Terra, né? Nem era meu amigo. Xavier, seja bem-vindo. Cá estamos. Digam lá se ele não parece o Gandhi. Devo começar por um pedido de desculpas muito sinceras, que é usar a palavra a seguir a tudo aquilo que todos nós acabamos de apreciar pelo nosso iminente, é a palavra que me vem agora, sábio, comunicativo, Clóvis Nunes. Peço muita desculpa, sou forçado a isso pela programação, porque por minha vontade, de maneira nenhuma, assumi agora a palavra. Mas vamos ao que me traz aqui, que é dizer alguma coisa sobre a temática destas jornadas. Fazer a paz. E lembro que há 3 anos, em 2014, o padre Joaquim Carreira das Neves, um teólogo de renome europeu, professor jubilado da Universidade Católica, membro da Academia das Ciências, escreveu e publicou um livro sobre Lutero. E a sua, claro que pesquisou profundamente sobre o tema, sobre o seu biografado, e à medida que reunia informação e a elaborava, encheu-se de espanto e perguntava a si mesmo: como é possível que durante todos estes anos eu ignorei a figura extraordinária, a figura humana, religiosa, intelectual de Martinho Lutero, um verdadeiro gigante da história cultural da humanidade? Como ele, vários teólogos, mesmo católicos, têm, por exemplo, o padre Yves Congar, o nosso Frei Bento Domingues, têm de Martinho Lutero um altíssimo conceito. E também o nosso confrade, falecido recentemente, Hermínio Correia de Miranda, tem de Lutero, como nos mostra no seu livro As Marcas de Cristo, um conceito também muito elevado. Pois esta personagem extraordinária, hoje reverenciada no mundo cristão e em todo o mundo, admirada, cultuada pelo seu grande perfil humano, cultural, eclesiástico, essa figura extraordinária, no século XVI, o que é que lhe fizemos? Eu digo fizemos, porque, de alguma maneira, todos nós estávamos lá nesses episódios da altura, ou como figurantes anónimos, obscuros, ou mesmo como figuras preponderantes. O que é que lhe fizemos? Perseguições, condenações, e de todas essas condenações e perturbações geraram-se morticínios, verdadeiras calamidades, desumanidades, de estarrecer absolutamente. Infelizmente, isso, este clima de perseguição, de incompreensão, de má vontade, que às vezes redunda em extremos, como os que vitimaram Martinho Lutero, infelizmente, esse espírito vigora muito, enfim, em todas as várias formas de associativismo, no desportivo, mas também no cultural, também no convívio, no associativismo cívico, digamos, e até no associativismo religioso, e até no associativismo espírita. Para preservarmos a paz, trabalharmos para a paz, temos de ser muito vigilantes a esse respeito. O Papa Francisco recentemente referiu-se também elogiosamente a Martinho Lutero e afirmou algo que já alguns historiadores tinham afirmado, que Lutero não pretendia levar à Igreja de então a separação, mas sim reformas. E estava confiante, muito esperançado, que o poder eclesiástico aceitasse de boa vontade e até com algum entusiasmo as reformas em cuja elaboração ele tanto se esmerou. Pois aconteceu o contrário, o espírito, de menos boa vontade, o espírito de interesses, de má vontade, levantaram uma grande oposição contra Martinho Lutero. Mas, e ficou gurada a sua intenção de reformar, que não a de separar. Pois também nos nossos meios, nós, por muitas atitudes imprudentes, insensatas, corremos esse sério risco que já devíamos ter aprendido a debelar pelo menos um bocadinho. Corremos o risco pela nossa intolerância, pela nossa incompreensão, corremos o risco de gerar conflitos, separações e, graças a Deus, que já não estamos em tempos de fogueiras e, enfim, de repressão mais violenta nos meios espiritualistas e, portanto, espíritas também. Mas há sempre perigos de divisão. Diferenças, divergências, sempre teremos no nosso movimento. E ainda bem, ótimo. Mas não devemos consentir de maneira nenhuma, devemos esforçar-nos o melhor possível por não deixar a diferença, a divergência, transformar-se em dissensão. Temos que adotar uma cultura de paz, de ouvir, de compreender pacientemente e fazer-se ouvir também. Temos todos o direito de nos fazer ouvir, mas sobretudo escutar, compreender e ver a possibilidade de o nosso opositor de opinião estar mais correto do que nós, ou completar até a nossa correção, aquilo que nós julgamos a nossa posição correta. E só assim, com essa boa vontade, o espírito de paz, se vai implantar mais solidamente no nosso movimento, nas nossas relações. E cada portador de paz é um grande divulgador da paz, mesmo sem querer, quase sem querer, nos meios em que se encontra, ou no trabalho, na família, em qualquer lado, sem querer, pela sua postura a que se vai habituando, a sua postura ética, vai contribuindo para implantar a paz, disseminar a paz. E não temos falta de exemplos e de mestres da paz, a começar pelo Príncipe da Paz, o nosso modelo e guia, nosso de toda a humanidade. O Príncipe da Paz tem grandes lições, altamente pedagógicas, no melhor sentido, para construirmos a paz dentro de nós e a irradiarmos em torno de nós. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado. Muito obrigada, Xavier, pela sua presença sempre querida. E agora sim, obrigado. E vamos então terminar com um filme.